Quinto e último ponto sobre isto. O que Deus quer falar? O que Deus quer falar? Provérbios 8 diz que a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Deus falando, Provérbios 8, versículo 4, a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Deus não falou ao vento. Deus quer se comunicar com a sua criação. Deus quer falar com você. Deus não quer falar com o pastor. Deus quer falar com a sua criação. Deus é um apaixonado por um coração quebrantado e contrito, que ouve, que anela seguir, obedecer, ser orientado, existir e proclamar a vontade dele. Deus quer isso. A única coisa que Deus quer de nós. Deus não busca outra coisa que não pessoas que fiquem constantemente declarando o que ele é. Porque lá em João capítulo 4, versículo 23, está escrito que embora Deus seja um Deus onisciente, conhecedor, sabedor de onde estão todas as coisas, tem uma coisa que ele procura. Ele não procura pastores, não procura apóstolos, profetas, evangelistas ou mestres. Ele procura... Uma vez uma pessoa falou comigo que Deus procura adoradores. Eu falei, minha filha, você está enganada. Deus não procura adoradores. De adorador, o mundo está cheio. Deus procura verdadeiros adoradores. Deus não procura adoradores. Se você for um show de rock, o cara levanta a mão lá e fala assim, oh! Aí... 30 mil pessoas embaixo dele fazem assim, sem saber, elas estão adorando. Elas estão reverenciando alguma coisa. Sabe por que elas fazem isso? Porque nós fomos criados para adorar. Então, existe latente em todo homem esta palavra. Você, porque Deus disse, foi feito para adorar. Agora, alguns adoram a Deus, outros não, adoram a deuses. Essa é a diferença. O que Deus disse, gente, está dito. Agora, o que Ele quer comunicar a nós? Repita após mim. Diga assim: Jesus é a palavra que Deus quer nos comunicar. Repita de novo: Jesus é a palavra que Deus quer nos comunicar. Tudo que Deus quer nos comunicar está aqui, em Jesus. Este livro aqui chama-se Jesus, o Verbo vivo que desceu dos céus. Já foi dito tudo. Já foi dito tudo. Toda a palavra de Deus, todas as escrituras, toda escritura é divinamente inspirada e útil para a educação, para a correção, para a instrução na justiça, a fim de que todo homem seja perfeitamente habilitado para toda boa obra que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. 2 Timóteo 3, 16 e 17. É isso? Tudo que Deus disse é para o homem. Tudo que Deus disse não é para o animal, não é para as montanhas, é para o homem, a quem Deus deu domínio sobre os animais, sobre a montanha e sobre toda a terra. Salmo 121, versículo 3, diz que Deus não deixará vacilar o teu pé. Porque não dorme aquele que te guarda. E no Salmo 119, em contrapartida, diz, aliás, em contrapartida não, em sequência, né, em consequência do Salmo 121, 3, o Salmo 119, versículo 165, diz que não há nada que o faça, que faça tropeçar os que guardam a palavra de Deus. Sabe o que é isso? Não há nada que faça tropeçar os que guardam a palavra de Deus. Alguém chega para você e pede um empréstimo. É para dar ou não? Tem lá na palavra. Alguém chega para você e fala assim: eu preciso agora que você vá comigo a tal lugar. É para ir ou não? A palavra de Deus diz: você não vai tropeçar, porque ela não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Não há nada que possa fazer você tropeçar se você guarda a palavra. Eu tenho um irmão aqui que me vive me bota no fogo ali, ó, ele me bota no, em cima da hora, ele fala assim: ó, você vai entrar no debate. Eu falei assim: meu Deus do céu, mas eu nem me preparei. Eu falei assim: Deus, eu só tenho a sua palavra. Eu só tenho a sua palavra. O que o cara falar, alguém falar, eu tenho que confrontar. Se passou no teste, pode. O que pode ocupar o seu pensamento? Filipenses diz. Paulo fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o vosso pensamento. Então, você quer saber se um pensamento é bom? Faz o teste de Filipenses em cima dele. 4:8. Filipenses 4:8. Se não passar no teste, se não é bom, se não é puro, se não é honesto, se não é de boa fama, se não é justo, se não é virtude, se não é louvor, aí você fala assim, você vira para o outro e fala assim: mas fulano é um desgraçado. Isso é um louvor? Isso é virtude? Ah, mas isso é honesto. Mas tem que passar no teste todo, gente. Tem que conferir item por item. A Bíblia diz: abençoeis, não amaldiçoeis. Fulano é um desgraçado. Você pode falar essa palavra? Não pode. Mas e se ele for? Não é. Você declara que não é e ele não é. No reino do Espírito não é assim que Deus o avalia. No reino das trevas é assim que o inimigo o quer. Mas um com Deus é maioria. Dois com Deus é covardia. Que o inimigo sai correndo. A Bíblia diz que quando dois ou mais concordam. Então você diz, e está dito porque você disse o que Deus disse. É você e Deus. Acabou. Deus só precisa de você, meu irmão, porque Ele precisa de uma boca na terra. Porque Ele disse que a terra é dos homens. Então Ele não pode dizer na terra hoje. A palavra dEle foi dita ao redor de todo o universo. Mas Ele precisa da concordância daquele que Ele declarou seria o dono da terra. Salmo 115, versículo 16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele a deu aos filhos dos homens. Quando? Gênesis 1:26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança e demos a ele domínio sobre toda a terra. Deus deu a terra. O que eu digo na terra é. O que eu não digo na terra não é. Se eu semear, fulano é um desgraçado. É. Se você virar para o seu filho e falar assim: menino, você é burro, você não aprende matemática. Ele não vai aprender. Você ministrou no reino do Espírito aquilo que ele é. Mas eu não entendo por que meu filho ficou assim, eu não o eduquei desse jeito. Não fiz isso. Eu já contei para vocês a história da arma do meu vizinho? Essa história é interessante. Uma vez tinha um carro do Rubinho Barrichello num posto aqui na Raja Gabaglia. Aí eu falei com meu filho, vamos lá passear, vamos ver. Ah, papai, vamos levar o fulano, que é o vizinho. Meu filho tinha 7, esse menino tinha 6 anos. Amiguinhos, vizinhos. Meu filho e ele atrás no carro, e meu menino de bruço atrás de mim no pescoço, fala assim, tio, o senhor sabe o que, é que eu gosto? 6 anos, gente. 6 anos. Virou para mim e falou assim, tio, eu gosto de mulher e de arma. 6 anos. Mas eu adoro mesmo, tia, é arma. Guardei a palavra, fomos lá, vimos o carro. Quando eu voltei, virei para a mãe e falei assim, escuta, deixa eu te contar uma coisa, eu não tenho nada a ver com isso, ou eu tenho, não sei, mas eu tenho que te falar. Sabe o que aconteceu? E relatei para ela. Ela falou assim, mas engraçado, eu não sei de onde é que esse menino tirou isso. Eu nunca ensinei isso para ele. Passou uns 2 meses, foi o aniversário do menino. O que que ele mais ganhou? Arma. Aí eu virei para minha mulher e falei assim, eu vou bater lá e falar com a mãe dele. Está na hora de você, né, me dizer. Aí eu pensei bem, eu falei, Letícia, não vou lá não. Ah, mas por que você não vai? Porque ela vai dizer, ah, não fui eu que dei. Foi a tia, foi a avó, não sei o quê. Não sei de onde é que esse menino tirou isso. De Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Está escrito e foi dito para sempre. Foi dito de uma vez para sempre. Glória a Deus que para você ressurgir da mesma forma, meu filho, não precisa de Jesus morrer, porque ele morreu de uma vez para sempre. Morreu de uma vez para sempre. Jesus é a palavra. Ele disse, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Jesus é a palavra que Deus quer nos comunicar.